shake it up, shake it up. Eu rego, viro, te levo toda noite, acompanha quem pode, assim que eu sou. Charuto com mano e erva da boa, lençol de cetim, bang o no furo. Viro nesse olhar, menina, e no brilho na sua retina. Bate forte como afetamina, sua vibe louca que me contamina. Já vistei na próxima esquina, lembra do caralho por adrenalina. Redução da porra só na melanina, vários estão ligados pra partir pra cima. Sexo foda me domina, essa posição a gente se combina. Essa fumaça que emprega no clima, abre aquele vinho que essa é da fina. Vem, vem, sentir a batida, e nessa pegada já sabe que está lá vista. Vamos nessa fita, na nossa brisa, não importa se essa onda vai acabar em briga. É checkmate, a mesa virou, cê sente a vibe, tem o fininho da marrom. É checkmate, a mesa virou, cê sente a vibe, tem o fininho da marrom. É checkmate, a mesa virou, cê sente a vibe, tem o fininho da marrom. É checkmate, a mesa virou, cê sente a vibe, tem o fininho da marrom. É linha de frente, toda envolvente. Sexo, cê me entende, a coisa fica quente. Ri, atraente, dama é presidente. Noites calientes, tá comigo nessa porra e não se vende. Na cantada de pilantra não se rende. Fantasia a gente que acende. Doce pecado de serpente. Tá ligado, gera semente da gente. Filho, família é corrente. Certo pelo certo se aprende. Junto e misturado, tamo daqui pra frente. É checkmate, a mesa virou. Cê sente a vibe, tem o fininho da marrom. Checkmate, a mesa virou, cê sente a vibe, tem o fininho da marrom. É checkmate, a mesa virou, cê sente a vibe, tem o fininho da marrom. É checkmate, a mesa virou, cê sente a vibe, tem o fininho da marrom. Tem o fininho da marrom. Tem o fininho da marrom. Fininho da marrom, fininho da marrom, fininho da marrom.